Seja bem-vindo a bordo. Salve, salve, ouvinte do Meta na Alta, começando mais um podcast hoje. Dessa vez, o som ambiente está um pouco reverberizado, porque eu estou numa sala grande, né, sala, cozinha, quase um banheiro, da casa que eu moro aqui. Tomar um cafezinho e vamos começar mais um podcast hoje, meus amigos. Dessa vez eu estou aqui, isso mesmo. Cheguei ao meu objetivo. Concluir a missão. Palmas para mim, por favor. Isso mesmo. Consegui chegar à tão sonhada Irlanda. É isso mesmo. Agora começa mais uma trajetória, um misto de vitórias, derrotas, desapegos, empregos, decepções, tristezas, alegrias, risadas, tripes e tudo aquilo que conta nessa viagem. Afinal de contas, é uma experiência que talvez eu viva só uma vez na minha vida, mas que tenha que se tornar, pelo menos, um pouco inesquecível. Poesias à parte e mentalidades à coisa, quando eu cheguei aqui, eu cheguei morto. Mais morto do que vivo. Primeiro porque eu enfrentei uma viagem foda de Salvador pra São Paulo, né? Vamos começar assim, né? Foi 4 da manhã, todo mundo se despedindo. Oh, choro pra cá, choro pra cá. Fumei logo minha última maconha ruim do Brasil, né? E fui chapado para o aeroporto. Não tanto assim, mas fui. Cheguei lá, pá, sua alegria, diversão, pá. Chororô de um lado, namorada de outro, minha mãe, pá. Falei, a ficha caiu. Caralho, eu estou indo embora dessa vida. Eu estou deixando essa vida para algo que eu não tenho nenhuma... Direção eu tenho. Eu não tenho nenhuma certeza, né? Do que pode acontecer. Então... O que aconteceu quando eu cheguei aqui? Calma, que ainda tô no aeroporto de São Paulo. Cheguei no aeroporto de São Paulo, 9 da manhã, nossa, frio do caralho, 18 graus lá. Eu nunca peguei 18 graus, quer dizer, já peguei em Salvador. Olha como a escala de frio vai caindo. Pô, 18 graus lá, oh meu Deus, um frio da porra, fiquei de casaquinho, vi filme. Matei meu tempo durante umas 12 horas, né, porque seria 9 da noite e o avião ainda atrasou um pouco, foi 9 e... Foi, atrasou um pouquinho... Não, atrasou depois, quando já tava em Amsterdã. E foi essa viagem pra Amsterdã. A sorte que encontrei uma moça lá que falava inglês, professora de inglês e tal. A gente treinou inglês, conversou um pouquinho, pá, no avião. Tomei um café maravilhoso, uma janta maravilhosa da KLM Airlines, olha. É, uma empresa Dutch, empresa holandesa de aviação. Viajar pela KLM é muito bom. Assim, viajar de avião é bom pra caralho. Se você tiver essa experiência um dia, por favor, registre, porque é uma coisa muito, muito do caralho. E é assim, vale a pena, pô, vale a pena. Bom... Mas vamos ao que interessa, né? Tá, viajando, frio do caralho, meu olho já tava vermelho, mal conseguia dormir e a ansiedade ficava à tona, pra você ter ideia. E aí tá, fui, passei frio, comi frio, papapá, no avião. Acho que eu tava fazendo mais ou menos uns 15 graus no avião, no ar-condicionado. Vocês estão ouvindo esse gemido aí de fundo? É o cachorro que tem aqui. Porque, pois é, eu vim pra uma casa onde tem um pug. Eu nunca tinha visto essa raça tão de perto assim. Hoje agora já amo, né? Mas enfim, mas vamos continuar a história. Aí tá, né? Fui lá pro avião, pá. Deixa eu ver onde eu me perdi aqui. Pronto, aí tá. Um frio da porra. Comi um frio da porra. Fui de 9 da noite até umas... Acho que foi umas 10 horas da manhã. Mais ou menos, foi, acho que foi 10 horas da manhã. Aí eu fui pra o aeroporto da Holanda, né? Muito bonito, muito legal. Cheio de coisas bonitas, caras, euros, né? E fui testar o meu inglês pela primeira vez. Pedi o quê? Um McDonald's, lógico, um Big Mac. Acho que foi um Big Mac, não lembro. Custou 7 euros e pouco e tal. E foi uma delícia, né? Já vi muitos imigrantes, que é o que mais tem na Europa. E pronto, falei, cheguei. Amsterdã é muito legal. Eu não cheguei a ficar muito tempo lá, infelizmente. Mas, com certeza, minha primeira viagem saindo da Irlanda vai ser Amsterdã. Sem dúvida nenhuma. Aí tá, pronto. Foi Amsterdã, pá. Esperei umas 4 horas, né? Acho que foi 4 horas. Não, mais umas 6 horas. Não, o avião tava pra sair que horas, mas enfim, não importa. Esperei um tempinho lá ainda. E depois desse tempinho passado... Fui pro gate, né, pro portão que era o meu avião. Chegando lá, encontrei uns brasileiros lá, fiquei um pouco com receio de falar com eles, mas depois falei e tal, desembromation, e aí consegui uns contatos importantes aqui ao longo da história. Aí tá, cheguei, pá, conheci os brasileiros, ajudei eles a comprarem algumas coisas, porque o inglês mais avançado entre o grupo era o meu, dá licença. Né, beijão, beijinho no ombro. Mas de qualquer forma, ajudei, tá, comprei umas coisas, vi, aprendi um pouquinho da grosseria que é, que os europeus têm. Os europeus tudo é grosso, assim, o europeu, ele é objetivo, você quer o quê? É isso, tá, toma, tchau, thank you, bye, bye, é isso aí. Não pode procurar muita enrolação com eles, isso eu tô aprendendo aqui todo dia. Mas tudo bem, né? Ainda não trabalho. Eu sei que vão me fazer chorar ainda, esses filhos da puta. Já chorei muito aqui, inclusive. Mas não foi por causa disso. Mas tá. E tá, né? Fui, peguei o avião, fui pra Dublin. Cara, frio. Muito frio. Pensa num frio violento. Tá um frio violento. Era uns, acho que 8 graus, 10 graus. Nunca tinha sentido 10 graus na minha vida. E a primeira coisa que eu vi foi fumacinha saindo da minha boca. Aí eu falei, agora eu tô na Europa. E vi corvos, que eu nunca tinha visto também. Corvos, gaivotas, assim. Aqui os pombos estão em terceiro lugar em relação aos ratos voadores, né? Lá no Brasil só tem um tipo. Aqui tem vários. Tem três, né? Logo, a Europa gosta de estuprar a gente até nisso. Aí tá, né? Cheguei na acomodação aí da agência que eu fui, né? Agência de confiança até. Finalmente, né, Lucas? Passei pela imigração, não foi. Tinha tudo lá, mostrei. Perguntei, ela perguntou, papers, please? Eu falei, which one? Ela falou, all of it. Aí eu fui, entreguei todos os documentos que ela pediu. Pá! E aí entregou e aí pronto, só foi isso aí. Bom, chegou um pessoal aqui, né, pra incomodar, né, mas tudo bem, a gente continua aqui a gravação, né, a gente continua. Eu moro aqui com 4 pessoas, mas a gente tava morando com outras 3 pessoas, na primeira residência, a primeira acomodação da T2T. Foi tranquilo lá, adorei morar em apartamento, é maravilhoso morar em apartamento, tem suas qualidades e seus defeitos. Eu não vi nenhum defeito, assim, a gente tinha que usar sandália pra tomar banho na banheira, é muito úmido, tinha muito mofo, mas estou num lugar que é frio e é úmido, e meu nariz e minha garganta sofreram muito de início, tanto que eu tive que comprar remédio. Aqui gasto, você vai ter muito de início você já gasta muito, tanto com acomodação, quanto com, porque você não sabe o que comprar. Eu mesmo, primeira noite que eu tava aqui, eu não sabia o que comprar nada. Eu sabia que tinha que comprar pão, ovo e café, né? Eu já tinha café na casa, então só tinha que comprar pão, café e ovo e presunto e qualquer coisa assim que desse pra se comer. Só que aqui tem muitas opções de presunto, muitas opções de queijo, e sabe, é bom, é ruim, até porque tem muita coisa barata. E se você não souber comprar, você acaba comprando muito caro, sendo que você poderia comprar mais barato. Estou errado, gente? Não. Isso aí, eu gosto disso, que eu tô dando uma aula aqui, as pessoas estão... gostei. Primeira noite, fui pra um pub, GLS, e aí, pá, fui, curti, não peguei ninguém, foi chato, foi horrível, bebi pra caralho, fiquei com dor de cabeça, mas não consegui ficar com o quê? Uma coisa que sempre tinha no Brasil, ressaca. Aqui eu não consigo pegar ressaca. Tipo, quando eu bebo aqui, misturo muita coisa, pá, dá uma dor de cabeça infernal. Beleza, mas é só enquanto eu tô bêbado. Eu tomo remédio, durmo, quando acordo, tô free, sabe? Tô livre, tô na paz de já, não sei o que acontece. É meio constrangedor ficar falando aqui no meu podcast quando as pessoas estão ouvindo. É meio que um background, eu fico morrendo de vergonha, tentando medir as palavras, porque eu não meço as palavras no podcast. Mas tudo bem, daqui a pouco vem o Júlio aqui pra conversar comigo. Falar, eu tô falando de 2 semanas de intercâmbio, ele tem 5 meses, né, Júlio? Pois é, aí, ó, uma coisa bem, bem pior, o que ele já passou aqui, eu espero não passar e também espero, né, é uma coisa assim que... vamos lá. Bom, tirando o frio, ganhei um casaco logo no primeiro dia que eu fui, os meninos pegaram um casaco roubaram um casaco por acidente, achando que era do outro cara, e aí ganhei esse casaco e coube perfeitamente em mim, era o destino, não sei. Só sei que Ryan, que era o dono do casaco, não tem mais esse casaco, eu tenho. casaco bom, que Silver, pá, pra aqueles dias em que não chove tanto e faz frio. Aqui é assim, tá, e aí continuei meus dias lá, resolvi as coisas na T2T, fiz meu Lip Card, que é tipo Salvador Card em Salvador, é tipo cartão de transporte estudantil daqui, você paga mais barato. A galera que eu cheguei no avião, a gente saiu algumas vezes, conheci um pub maravilhoso aqui chamado Dice Bar, que é um pub muito bom. E o resto das coisas dá pra ver pelo Instagram, isso aí é coisa de blogueirinho. Aqui eu falo mais sobre outras coisas. Mas enfim, conheci muito lugar, aproveitei e baixei Pokémon GO, porque como eu ando pra caramba aqui, então ando pelo menos jogando. Quase já fui atropelado por causa disso? Já. Mas faz parte da coisa, né? Passar vergonha aqui. Tirando isso, Fiquei muito preocupado em acomodação e tal. Eu pensei que ia morar junto com os outros, com a outra galera aqui. Eu vim junto no avião e tal, mas não aconteceu. Acabei que me irritei e falei, não, vou pra um lugar bem longe do centro, que eu não quero ficar gastando todo dia com cerveja, né? Porque eu estava bebendo todo dia. E vim pra um interior de Dublin. Interior, aqui onde vivo aqui com essas pessoas maravilhosas aqui, né? Interior, pra mim é interior, 30 minutos, 30 minutos do centro é interior. Não, tô zoando, lá em Salvador 30 minutos era um lugar relativamente perto, mas aqui, sei lá, não sei, é porque a gente vê tanto mato quando a gente tá indo, que parece que é mais longe. Mas enfim, é o mais perigoso. No caso, quando a gente vai pro centro, né? Que a gente só vê mato, aí parece que tá longe. Mas enfim, vamos continuar ainda a semana que eu tava lá na acomodação. Pô, fui pra aula. Nossa, cheguei atrasado as duas primeiras vezes. Porque assim, velho, aqui, por fazer muito frio, eu acabo acordando tarde. Não tem jeito, não tem jeito. Ainda bem que coloquei minha aula de tarde, ainda assim cheguei atrasado. Teve dias aí que chorei, sei lá... Deu saudade, sei lá, velho. Às vezes bate umas bad assim, sei lá, o frio. O frio te deixa com depressão, sabe? Não sei. É meio estranho isso aqui. Eu li que realmente pode te dar depressão isso aqui, viu? Pode dar mesmo, depressão durante o intercâmbio. Mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Espero não conseguir essa façanha de ficar ferrado assim. Mas tá, resolvi minha acomodação. Fui morar longe, gostei muito. O cão aqui está brincando comigo porque ele não me deixa em paz, né, cão? O cão não deixa ninguém em paz aqui, não. Mas tudo bem. E aí, vim para outra acomodação e já estava me situando sobre as coisas aqui e tal. O mercado aqui é perto. Eu não vou no mercado todo dia, mas quando vou, não preciso ir depois de 2 dias assim. Porque trago comida. A comida aqui é barata, relativamente barata. É só pesquisar bem. Comprei um casaco melhor depois, né? Não vou ficar só com aquele não, que não esquenta muito. Comprei um casaco melhor. E tô economizando, porque só depois de janeiro, só mês que vem agora, que eu vou poder te mexer, né, nos 3 mil que eu trouxe, pra antes de mexer, comprovar no GNIB que eu estou apto a ficar aqui pelo menos alguns meses antes de procurar trabalho, porque eu preciso trabalhar, né? Trabalhar, ganhar meus euricos aqui, juntar uma grana, porque aqui dá pra você trabalhar, pagar suas contas e ainda juntar. É só você não ficar gastando feito louco. Eu não sou tão consumista assim, acho eu. Mas comprei algumas coisas. Comprei um mouse que eu precisava. Comprei um power bank, né? Porque aqui você ficar sem celular, velho, é pedir pra morrer, viu? Porque aqui eu sou ainda um pouco dependente, exclusivo do tão famigerado GPS. GPS aqui, você não vive sem ele. Ou GPS ou o aplicativo de ônibus aqui. Agora que eu tenho que pegar ônibus sempre quando eu quero ir pro centro. Tem suas desvantagens não morar no centro? Tem, mas tem suas vantagens. As vantagens você não gasta muito. E você planeja. Tudo que você faz aqui, até hoje, quando eu cheguei aqui, eu tenho que planejar. Às vezes dá até preguiça de planejar, dá até preguiça. Mas se eu quiser sair, eu tenho que tratar tudo anotadinho, o que eu vou comprar, o que tem que fazer. Porque só assim você consegue economizar e se organizar. O único mole que eu dei até agora foi que eu esqueci de pegar a carta da escola com o meu endereço atualizado pro GNIB. Mas isso eu consigo no início do ano, porque... uns 6, 5 dias antes, eu vou conseguir levar minha... chegar lá logo no primeiro horário, dia 2 de janeiro, pai. De ressaca ou não, cansado ou não, triste ou não, pra conseguir pegar esse GNIB e, finalmente, garantir meus 8 meses aqui na Irlanda. Tirando isso, estou aprendendo muito, estou sofrendo muito, estou vivendo muito, estou bebendo muito, estou fumando muito maconha. Fui bem recebido aqui na acomodação, né? Porque o cara chegou aqui, o cara que eu vou entrevistar, o Júlio, falou, Lucas, tudo bem? Eu falei, tudo. E aí, Lucas, você fuma um? Eu falei, fumo. Então bora fumar. E foi assim que eu fui bem recebido aqui nessa casa. E tô aqui. Hoje não estou mais tão chapado, mas de manhã eu chapei um pouquinho. Agora eu estou na minha... Meu normal, porque pra gravar esse cast eu não quero passar vergonha, né, falando merda. Então, o Júlio tá meio chapado agora, né, Júlio? Tá chapado, Júlio? Tá de boa? Então vem aqui, bora gravar essa porra aqui. Vamos lá, Júlio, senta aqui no sofá, vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre Irlanda. Bom, se apresente aí, fala um pouco sobre você. Fechou. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Júlio César, tenho 22 anos... sou de signo escorpião, acabei de fazer 22 anos aqui na Irlanda. Foi 22 meu... anos na Irlanda ou 22 anos? 20, não, fiz 22 anos agora na Irlanda. Em novembro, agora no dia 15, então foi meu primeiro aniversário sozinho. Foi uma experiência da hora, sabe? Foi meio triste, chorou? Ah, cara, eu nunca liguei muito pro aniversário, mas... Sei lá, é estranho, sabe? Tipo... É. Eu passei o Natal, eu achei super estranho. Velho. É, tipo, acaba que vira só mais um dia, assim. Não é mais assim, o seu aniversário, é um dia. Não, eu acho que, sabe? Assim... Eu, graças a Deus, não tive ainda nenhuma data super importante que eu considere. Aham. Eu tava abrindo a cerveja aqui. Que a gente bebe? É, aqui tomar uma geladinha, não tem como. Aí. Eu passei o Natal e achei super horrível. Não, mas... Assim, foi com pessoas que... Enfim, mas... Eu não sei se essas pessoas importam tanto, mas... Importam, né? Mas de qualquer forma, não sei. Mas conta aí você. É como eu disse, eu passei o Natal só com a minha namorada. Porque, como eu tava falando pra ela... É realmente a pessoa que importa pra mim aqui é ela. Lógico que eu tenho vários colegas e amigos aqui, porém... são amigos de intercâmbio, não são amigos da vida. Obrigado. E como o Natal é uma data muito especial, acabei meio que passando com ela, mas nada contra quem quer ir num rolê também, pra dar uma desbaratinada e tal. Uhum. Mas eu tava ouvindo o que você tava falando ali um pouco da... Que aqui a Irlanda, essa época fica meio depressiva, que você leu. Realmente é verdade, cara, porque... começamos falando mal da Irlanda já. Não, mas ó, meu podcast não é pra falar bem da Irlanda. Porque... Nem mal, mas é pra falar da Irlanda. A verdade, é. Não, realmente, pessoas eu queria, que têm... Eu quero que você fala sobre isso, sobre o frio, mas eu quero que você fale também como você chegou aqui e tal. Não, vou falar. Você quer que eu fale primeiro o quê? A parte do frio, da depressão? Não, depressivo mesmo. Então, assim, pessoas que têm tendência a ter depressão, pode ser que dê uma desencadeada, alguma coisa, porque, por exemplo, agora que a gente tá no inverno, começou em novembro, vai praticamente até fevereiro, por aí... Que o dia amanhece às 8 da manhã e escurece às 4. Então, pra quem é brasileiro, isso aí é meio complicado, porque você sai pra trabalhar, tá escuro, você volta, tá escuro. Então, acaba que é meio tenso, mas a gente vai acostumando, e ainda mais quando você sabe que isso vai ser só uma parte da sua vida. Mas, bom, vou contar como que eu comecei aqui na Irlanda, então. Só vou dar um golinho na cerveja. Deu seu golinho. Primeiro pra esclarecer, o Júlio ele não veio sozinho, ele veio com a namorada dele. Uhum. Sua namorada já tinha viajado pra outro país, alguma coisa? Não? Ela tinha ido pra Israel, pra França, eu não. É my first time abroad. Ok. Primeira vez que eu saí do Brasil e nunca tinha entrado no avião pra fora. Uma vez eu fui pra Bahia só, mas pra fora nunca tinha, achei a experiência da hora. E eu cheguei aqui, tô 5 meses aqui e, cara, é uma coisa muito louca. Quando eu vim pra cá, me falaram que o meu intercâmbio, 8 meses, ia parecer 8 anos em relação à evolução. E realmente... Evolução você fala no caso o quê? Pessoal, evolução pessoal. Você começa a dar valor pra coisas que você não dava antes. Isso aí é fato, é impossível isso não acontecer, não tem como, É como uma física isso, sabe? Aquele almoço de mãe, a roupa lavada, amigos, conforto, você ter você, privacidade, tudo isso são coisas que você vai começar a dar mais valor, que é inevitável, não tem como você falar, ah, pô, mas já tô acostumado. Não, aqui é diferente. E é um lance que mexe muito com o seu ego, sabe? Você acaba que se torna uma pessoa melhor, porque às vezes no Brasil... A gente não sabe disso, mas às vezes a gente acha que a gente é melhor que alguém em alguma coisa, ou por fato disso aqui você vai ver que você não é nada, sabe? Você tá começando... Você não é melhor que ninguém, você tá não. Na mesma... Você pode ser um médico no Brasil, aqui você não, como todo mundo fala... Você é um imigrante. Você não é nada, só um imigrante ali, você vai fazer o que mandaram você fazer e acabou, não adianta você querer sentar na janelinha, sabe? Então, realmente, eu acabei evoluindo muito depois que eu vim pra cá. Eu vim, como você disse, eu vim namorando e muitas pessoas falaram, pô, intercâmbio namorando, não vale a pena. E algumas falaram que valia. Hoje, com certeza, eu vejo que valeu, cara, porque a minha namorada me apoiou várias vezes, eu apoiei ela também, a gente vai se apoiando. Eu acho que é até melhor, sabia? É até melhor, cara, até melhor, porque a gente tem... Bate uma tristeza, sim, bate uma carência. E a gente tem nosso quarto ali, a gente não paga, assim, tão caro pra ter um quarto de casal, tem aquela privacidade, tem uma pessoa que gosta de você de verdade, que pode conversar, então eu acho que é legal. Acho que sozinha a experiência acaba, às vezes, sendo um pouco mais insana ainda. É, mais desafiadora, com certeza. Eu, infelizmente, eu iria trazer minha namorada pra cá, só que dinheiro é um problema muito grande. E eu me arrependo muito por não ter trazido ela, mas infelizmente é a vida, acabei tendo que terminar com ela lá e tal... Mal terminamos, enfim, uhum. E eu acho que isso parte muito do pressuposto de que antes de você se amar, de amar os outros, tem que se amar. Então eu acho que essa atitude que eu tive de vir pra cá pra me melhorar, porque de certa forma eu não tô me sentindo melhor, uhum. mas tô me sentindo que eu tô mudando. tá duro, sim, tá difícil, tá hard, tá chato, tá estressante, mas sabe aquelas horas de que você descansa assim e fala, porra, funciona, tá ligado? É. Não, realmente, esse negócio de pensar em si mesmo é verdade, tanto que meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio, eu já tinha comentado com a Marina que se ela não viesse eu viria do mesmo jeito, porque eu não gosto dela, não, claro que não. Eu amo ela, mas eu acho que a gente tem que, às vezes, pensar mais na gente. Verdade. É uma coisa que eu sempre tava querendo e, graças a Deus, assim, ela teve a oportunidade de vir também. O pai dela ajudou e tal. Ela também trabalhou, juntou um dinheiro e a gente conseguiu vir junto. Mas, cara, agora que você tá no começo do intercâmbio aí, você vai ver que os três primeiros meses é o pior, assim. Teve época que eu tava andando no musão, ficar, tipo, tiltado, começar a xingar todo mundo, xingar os holandês, tá ligado? Ficar puto que não aguento mais esse lugar, odeio esse lugar, esse frio, não sei o quê. Só que daí tem uns pequenos momentos ali, pô, quando você trabalha, você tá puto de trabalhar, mas daí você vê que você tem um retorno aí, você junta uns 200 eurinhos, você faz uma viagem pra Londres, seu sabe? Seu chefe, tipo, fora do trabalho é legal com você, mas dentro é um demônio. Insuportável. É. Mas, cara, é legal que você vê, às vezes, que... Lógico, como estudante, as pessoas acham que é uma vida aqui que não, não. Como estudante, você não vai juntar dinheiro, tá? Se você estiver indo certinho na escola, dá pra juntar? Dá, mas você vai ter que ralar muito, ter dois trabalhos. Eu conheço pessoas que têm três, então... E ainda estuda. E ainda estuda. Então, se você tá vindo com a cabeça, eu quero ganhar dinheiro, intercâmbio não é ideal pra você. Nem pense em fazer isso, o jeito é viver como imigrante legal, aí você ganha dinheiro. Não, tem duas formas. Ou você vira ilegal, que é a forma ruim, ou se você tiver direito à cidadania aí, faz uma busca aí se você tem direito e já venha para tirar a cidadania, porque o dinheiro é o mesmo que você vai gastar. É. E, gente, uma coisa eu falo, vale muito a pena você ser cidadão, sabe? É uma vida assim que nem se compara. Aí assim, é Europa de verdade, sabe? Quando você tá como estudante aqui, a gente vê o lado obscuro da Europa, os trabalhos ruins. Eu aqui já, tipo, não só eu, acho que bastante gente, mas já limpei muita privada, então... Quando a gente tá precisando de dinheiro, a gente acaba tendo que fazer essas coisas. É aí que a gente começa a dar valor pra família e lembrar do que os nossos pais falavam, porque a gente viu que eles também já passaram por isso. É aí que o negócio vai acontecendo, sabe? Qual foi a pior experiência que você considera que você passou até agora na Irlanda? Pior. A pior e a melhor. Eu acho que a pior foi quando eu tinha que limpar banheiro químico de construção civil. Que os caras, é tipo pedreiro mesmo, sabe? E daí eu ia lá de manhã e tinha vários banheiros e sempre tava tudo cagado os banheiros. Parecia que os caras cagavam na mão e jogavam na parede, sabe? É sério? Tinha uma bosta na parede? Nossa, tudo sujo, no chão. E eu comecei a fazer isso, fiz 3 semanas isso só e parei, porque não aguentava. E tipo, você terminava de limpar, chegava o cara e sujava. Chefe na orelha. Até que um dia eu vomitei no trabalho. Eu falei, meu inglês é bom até, eu não vou mais passar por isso, sabe? Daí que eu comecei a sua mente te limita muito aqui. Eu achava que era impossível trabalhar com um trabalho que falasse inglês, até conhecer pessoas com inglês pior que o meu, que se arriscaram e tava, por exemplo, fazendo garçom, que é um serviço que você tem que conversar em inglês com outras pessoas. Então, se você tem um inglês mais ou menos, cara, se arrisque porque vale a pena. Você procurar outros tipos de trabalho, sabe? Acho que é uma coisa legal aqui você se arriscar e não ter medo. Aqui é o momento, seu momento de errar. Você não precisa ter medo de errar. Aproveita esse momento seu e erra. Quem sabe uma hora você não acerta, sabe? Bem, dizem até que no Brasil você não tem esse direito de errar. Aqui você tem. Porque eles falam, não, no Brasil é pros mais fortes. Mas aqui, quantas vezes você já errou aqui e aprendeu que seria dessa a melhor forma pra você superar? Ah, eu já errei muitas vezes, principalmente no começo, em relação a dinheiro, todo mundo que chega aqui não tem como, principalmente se for a primeira vez que você tá saindo, você acaba gastando mais do que você tinha que gastar, é claro, a gente gasta muita grana no começo, mas hoje eu vejo que eu gastei muita grana à toa em coisa que eu não precisava ter gastado, eu estaria melhor, sabe? Mas é aquilo, a gente vai aprendendo na correria, aqui o legal é que você vai errar muita coisa e vai aprender muita coisa, sabe? E você tinha me perguntado minha melhor experiência, né? Isso. Pô, cara, acho que a minha melhor experiência ainda não aconteceu, porque eu tô planejando ela, que vai ser uma viagem pra 6 países, que eu com a Marina vai fazer no final do intercâmbio, então a gente ainda... Eu tô 5 meses aqui, eu não viajei ainda, porque a gente veio com o foco de viajar só no final. A gente vai construir esse dinheiro e vamos fazer a viagem, sabe? Então acho que a melhor experiência vai ser essa, que vai ser a nossa Eurotrip, que a gente vai... Paris, Bruxelas, Amsterdã, Luxemburgo, Espanha, Portugal, depois volta para Paris e vai para o Brasil. Então, acho que essa vai ser a minha melhor experiência. Beleza, gostei do papo, gostei mesmo. Qual recado você daria assim para as pessoas que estão pensando em vir, para as que chegaram e para as que talvez não estejam nem mais aguentando isso aqui? Bom, para quem está pensando em vir, cara, uma coisa que não é falada aqui, que para mim é o principal, crucial, isso decide seu intercâmbio, é o seu nível de inglês. Porque, meu, eu sinto falar isso, eu sei que é foda, mas quem vem com inglês zero aqui se fode muito mais do que quem tem inglês. Eu não tenho muito e me fodo. Cara, se fode muito. Você não sabe como é ruim você não saber se expressar. Eu nunca fiz aula de inglês, mas eu tinha uma base de vocabulário muito grande, porque eu sempre gostei de ver filme em inglês, treinar sozinho em casa. Então, sempre tive um vocabulário grande. E eu sabia muita coisa, eu entendia bem, mas travava na hora de falar. E uma coisa que me ajudou muito, que é uma dica que eu dou, é que eu nunca tive vergonha de falar inglês. Então eu cheguei e metralhava na aula, na escola, em festa, na rua, falava errado, depois que eu fui me corrigindo. Porque se você vai criando aquele medo de falar, uma hora esse medo te consome e você não consegue mais abrir a boca pra falar inglês. Isso é muito perigoso. Conheço uma pessoa que aconteceu isso, ela pegou pânico de falar inglês, sabe? Vergonha. Então você não pode deixar isso dominar. Já chega botando tudo pra fora. E o mindset que você tem que ter é, porra, velho, o cara sabe que eu sou gringo, que eu não sei falar e pau no cu dele. Se for um gringo pro Brasil falar tudo errado, a galera idolatra. Quer tratar o gringo bem aqui, aí você tem que falar, cara, não adianta. Então, olha pro seu nível de inglês. Se você tem um nível de inglês zero, se prepara pro intercâmbio mais difícil. Então, já que você tem um inglês zero, não venha pra cá com dinheiro limitado. Porque como seu intercâmbio vai ser mais difícil, talvez você... leve uma adaptação, uma adaptação melhor, precisa de mais dinheiro. Então, assim, faça as coisas certas, não vem na loucura. Esse é um dos maiores conselhos que eu venho. Você precisa de 3 mil euros, tenta juntar 4, tenta juntar 5, faz seu intercâmbio. Se você quer fazer um intercâmbio e não morar fora, faz seu intercâmbio da hora. Vem com uma grana boa, aí você vai acabar aproveitando de verdade. Eu, como eu vim com a grana curtíssima, eu comecei a trabalhar aqui com 2 semanas. Então, tô na correria aí, tô na atividade, sabe? Tô sempre trabalhando. Meu inglês já não era bom, mas eu tive que me adaptar. Então, esse é o principal conselho. Agora, se você tem um inglês melhor, não tenha medo de arriscar, cara. Chega aí e começa a aplicar pros trabalhos, começa pra entrevistas. Eles sabem que a gente é brasileiro, que não sabe falar, então não tenha medo. Qual que foi a outra coisa que você tinha perguntado? Pra quem tá aqui e não tá aguentando mais, já tá pensando em se suicidar aí. Ah, cara, pra quem não tá aguentando mais, o conselho que eu dou é, tipo, a pessoa tem que avaliar, né? Por exemplo, se ela for voltar pro Brasil, ela tem que ter um mindset de, pô, eu não tô aguentando mais, mas pelo menos eu vou voltar pro Brasil. Não, tipo, se a pessoa for voltar, ela pode falar, pelo menos eu vou voltar pro Brasil, que eu vou ter minha família, vou ter meu apoio, vai voltar pra zona de conforto, né? Vai voltar pra maldita zona de conforto. Agora, se o cara não tá mais aguentando e ele ainda tá pensando em renovar, cara, eu não sei o que falar. Eu acho que ele tem que rever os conceitos deles aí e ver se vale mesmo a pena ele renovar num lugar que ele odeia ficar. Verdade. Porque isso pode causar uma depressão fodida, você fazer algo que você não gosta. O cara, ele precisa arrumar outras formas de começar a gostar da Irlanda. Agora, eu não sei se vale a pena um cara que odeia continuar e renovar, sabe? Eu acho que esse que é meu conselho. O que você mais gosta daqui? A diversidade... variedade de pessoas. Eu conheci mais pessoas em 5 meses do que nos últimos 5 anos no Brasil, acho, na minha cidade. Eu não tô brincando, não. Minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, é bem pequena. É muita pessoa do Brasil todo, muita gente de outro país. Acho que essa parte do intercâmbio, o nome já fala, esse intercâmbio que acontece é o sensacional do intercâmbio, é a melhor parte. Que é você estar conhecendo outras pessoas. Uma vez eu tava trabalhando com um cara, a gente foi num estabelecimento que eram os turcos que estavam lá. E era no horário de café da manhã deles. E tinha, tipo, uma frigideira enorme, cheia de ovo, tipo, mexido. E eles estavam comendo com a mão, tá ligado? E aquilo era normal pra eles. Tipo, 5 caras colocando a mão na mesma panela e ainda ofereceram pra gente. A gente falou não, eles falou, ô, louco, tipo, por que? Não vai aceitar? Você é metido? Como que nós aí? Que a cultura dos caras é essa, é tomar um café da manhã tudo junto. Eles pegavam o pão, enfiavam a mão. E pra gente é um bagulho muito louco, mas é da hora você ver que existe culturas totalmente diferentes, que às vezes não é a sua que é a certa, sabe? Daí volta naquilo que eu te falei, que tipo, você começa a dar mais valor pras coisas e ver que às vezes você não é o bambambam bam, bam da situação, sabe? Pô, cara, valeu aí mesmo, valeu, muito cara. Bom, te desejo aí tudo de bom aí nesse resto de seu intercâmbio. Eu sei que você não pretende renovar, pretende ter um objetivo diferente na vida. E é isso aí, pra você que ouviu esse Metanauta, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram. E a gente se vê na próxima aí com mais um episódio. Tchau, tchau.